las nalgas de mandarín. Ora viva, amiguinhos, bem-vindos ao podcast mais regular da internet. É um podcast que é regular como um período menstrual de uma balzaquiana no topo da sua saúde. E há até cidadãos mais séniores que acertam os seus relógios de sala por nós, pela hora em que o nosso rigor britânico, não é? E a nossa regularidade espartana assim o permite. Hoje quero-vos falar de uma história, uma ternurenta história de vós, jovens, desconheceis, nos anos 80, havia uns alfarrabistas que vendiam sacos enormes de livros de banda desenhada. Então qual é que era o modelo de negócio? Que era um saco fechado com 10 bandas desenhadas lá dentro e depois compravas aquilo, levavas para casa, opá, podiam ser 10 bandas desenhadas fixe, podiam ser uma merda. Normalmente era sempre um mix de um ou dois do Patinhas, um ou dois da Marvel, um Ted, que é o cowboy, um Major Alvega, um qualquer daquelas tipo foto novelas que havia antigamente, e depois tu chegavas a casa, vias aquilo e era sempre uma surpresa. E eu quero homenagear esta tendência dos alfarrabistas, não é? Que era nós abrirmos o envelope sem sabermos o que é que lá está dentro, para vos trazer o tema de hoje, que é também ele uma surpresa. Uma surpresa. É uma surpresa. Vamos só fazer aqui uma nota à parte. Sim, sim, mas é impressionante o que se aprende convosco. Já tinha saudades disto, não sei há quantas vezes é que não gravámos. Eu tive-te a ouvir e ouvi-te a dizer alfarrabista. E eu pensei que tinhas-te enganado, porque sempre pensei que era alfarrabista. Isso é no Algarve. Pensei que alfarrabista seria, por exemplo, o Taveira, que era o rabista alfa, o mais alfa. E então já estava aqui preparado para corrigir e gozar contigo. Até que abriu o Google e vi que é mesmo alfarrabista, já. E eu estava preparadíssimo. Para usar contigo que era alfarrabista. Como diz a minha filha, pão! Foi mesmo. Ainda bem que fui ao Google antes de interromper e usar contigo. Alfarrabista são os teus vizinhos que vendem alfarroba, não é? Será? Já que se chamam alfarrabistas. Vives no mundo de um país. Claro, por viveres muito perto de alfarroba, sim. Vives perto de alfarrabistas e, convenhamos, neonazis. O alfarroba infecto. A vossa especialidade. Como é que se chama? Não te quer vendo alfarroba. Não, é fornecedor de alfarroba, não tem piada. Então agora vamos rodar a roda e depois metemos aqui um efeito especial do nosso público e da nossa roda a rodar, e se calhar até a música do Preço Certo, para descobrirmos qual é o tema. A roda está a rodar e vocês podem até dizer quais são as vossas preferências, o que é que gostavam que a nossa roda escolhesse como tema. Ok, muito bem. Falo em saber, pensam o mesmo do que eu. Ora, a roda parou e saiu filmes dentro de filmes. Aleatoriamente, a nossa roda escolheu filmes dentro de filmes. Então o tema de hoje é filmes dentro de filmes, que toda a gente que viu pelo menos 3 filmes na vida deverá estar familiarizado com o conceito de que a trama roda em volta da filmagem de um filme. Miguel, fala-nos da tua experiência. Não, começas tu. Eu? Sim. Pá, eu posso começar até, tendo em conta que a primeira parte do podcast é quando as crianças estão acordadas, depois elas vão adormecer. Eu posso começar pelo Boogie Nights, não é? Sim. O Boogie Nights, que é um filme do... Como é que ele se chama? Paul Thomas Anderson, ou PTA, não é? Para nós, o nosso migalhaço, o nosso colega, o PTA, que nos conta uma saga, não é? Uma odisseia da indústria pornográfica americana na transição dos anos 70, não é? Para os anos 80, com o fim do império da pornografia, que antes era toda feita em filme, não é? Como se fosse um cinema normal, e com o aparecimento do vídeo, a pornografia perdeu todo o seu glamour, perdeu a sua importância. E é neste contexto que aparece um jovem ator, não é? Cujas capacidades de representação são péssimas, convenhamos, mas tem uma piroca até ao joelho, não é? É o Dirk Diggler, como é que ele se chama? E então, durante esse filme, nós vamos vendo o filme a ser feito, o filme que eles estão a fazer, que deve ser, sei lá, Piroca Dourada, uma coisa assim, que nos conta uma enternecedora história, não é que é verdade, não estou a mentir, não estou a inventar, que é uma história que nos faz sentir total empatia para com as pessoas do cinema para adultos, porque começas o filme a chamar atores de filmes de foda, acabas o filme a dizer que são artistas do cinema para adultos. Tal é o respeito que lhe ganhas naquelas 2 horas e meia. E gosto muito disto, porque gosto também de ver a parte de trás, não é? Como é que se fazem os filmes, tudo o que está por trás da feitura de um filme, que nunca tem glamour absolutamente nenhum nos making-offs. São sempre filmados com umas câmaras VHS, todas tremidas, com um som muito arreios e ranhoso. E quando aparecem no contexto de um filme, é tudo embelezado e bonito, e polido e brilhante, e de cores fantásticas. Daí o meu gosto especial. Eu nem sei, nós nunca falamos disto, se calhar já, não é? Mas ninguém se lembra de nada já. Eu entrei, desculpa, eu tive que sair, tive aqui um problema aí com os cães, e entrei só vi o Mangalho Grande e percebi logo que estavas a falar da Boogie Nights. Acertei ou não? Foi isso? Muito bem. Mas, acertaste? Desculpa, lá tive que sair, claro, aqui durante os filmes, mas eu também não, já sei que não perdi nada de jeito, portanto não há problema. O tema qual é então? O tema, desculpem lá, que não apanhei o tema. O Miguel ainda nem voltou. O Miguel não voltou. Qual, não tem o tema qual é? Desculpem lá, amiguinhos. De vez em quando, que é para a gente pensar que ele está lá, já está a dormir à meia hora. Filmes dentro de filmes. Filmes dentro de filmes. Olha, isso também gostei. Estamos a falar de filmes que são feitos sobre. Não, não, mas espera, é mas eu não estou a perceber o tema. O tema é filmes. Tem filmes lá dentro ou filmes já sobre gravar filmes? Vamos ver um filme. Não, filmes. Vamos usar um exemplo muito pouco comum que só nós, os cinéfilos, coisas, não é? Só os cinéfilos de casaquinho de malha conhecem. Por exemplo, não sei se já viste Sozinho em Casa. Quem é que não viu Sozinho em Casa? Sozinho em Casa. Já... Só as Amigas do Norte. Sozinho em Casa tem um filme. É um filme velho, com um velhote, louro. Tem o Angels with Filthy Souls. Para imitar aquelas mulheres. Isso é um filme dentro de um filme, por exemplo. Okay. Tu tens, pá, por exemplo, um conceito para o Miguel, não é? Que o Miguel só percebe. Só há uma maneira de explicar ao Miguel este tema para ele perceber. O Scream, dentro do Scream. Eles estão a fazer o Sabe, não é? Que é o filme que retrata as aventuras do Scream. Certo, exatamente. E depois tem várias sequelas e vai ficando cada vez mais meta. Scream 2 é o Stab 1, no Scream 3 é o Stab 2, não é? E vai andando assim, sempre um filme atrasado. É este tipo de filme, e estas empreitadas. E quando chega ao Scream 6, já o Stab 6 é melhor que o próprio Scream, não é? Opa, pois, este último não me lembro mim, de ver o... Não sei como eu estava lá no set a gravar, já não me lembro. Este último, aquelas esfaqueadas dentro do metro. Já e falaram nisso. Não, mas agora já este não último tem. Já não... O 5 ainda tem um bocado esse aspecto meta dos fãs dos filmes. E a saga já vai muito mais longe, acho eu. Mas acho que no 5 ou no 6 falam nos 25 anos do Stab, uma coisa assim. É no 5, é no 5. Vão fazer uma projeção de 25 não, anos. No 5, os fãs do Stab estão diretamente relacionados com a resolução daquilo, não é? No 6 já não, já é outra coisa. Não seja, é 70 facadas e continua. Mas a melhor inserção do Stab é mesmo no Scream 2, não é? Quando vês o Stab pela primeira vez e quando matam a mulher do Will Smith no palco. Ao mesmo tempo que a outra morre na cena. No cenário, não é? No cenário do filme. Sim, está tudo mascarado e ela é esfaqueada no cinema, na cena inicial do Stab. Mas é melhor pararmos a conversa por aqui, Pedro, senão além de nos pedir para fazer um episódio da saga do Final Destination, vamos para fazer um episódio da saga do Scream. Não, e depois o Scream 3 é mesmo em Hollywood, pronto, tem aquela cena com a Carrie Fisher. Mas o Scream 3 é péssimo, não é? É péssimo, mas já é ainda mais meta nessa relação de filme dentro de filme. Começa com os gajos a irem à estreia ou não. Não, e depois faz uma coisa que o Cinedoc New York também faz bem, que é depois eles andam com o próprio ator que faz deles próprios. Isso é engraçado. E o Cinedoc faz isso, mas leva ao limite, não é? Pois já não percebes. Cinedoc New York, que é também do Kaufman. Sim, que é esse mesmo bom. que é uma empreitada de uma vida, não é? Que o gajo leva aquela construção ao... E tu confundes tudo, não é? A realidade com aquele mundo, uma coisa estranha. Começas a confundir, depois é o que eu estava a dizer, depois a pessoa que faz de ti acaba por tomar o teu papel, mesmo nas relações que tu tens com as outras pessoas. Epá, é muito, muito bom. E é com o Philip Seymour Hoffman. Sim. Isso que eu saudoso. Eu acho que o novo do Coppola vai ser uma coisa assim, pá, estou com esse feeling. Epá, estou muito curioso. Estou muito curioso. É o Megalopolis. Não estou nada curioso. Eu estou com esperança que aquilo seja... Eu estou com a esperança que ele seja fixe e que o gajo não esteja a ser bem compreendido, não é? Ele faz lembrar Terry Gilliam e um bocado este do Cinedoc também, pelo menos o trailer. Pai, só de saberes que foi uma coisa que o gajo fez, sem estar a passar com a vaca absolutamente nenhuma opinião de ninguém, de estar dependente de dinheiro, deve ser fixe. E infelizmente será também, mas se calhar... Mas os últimos 2 ou 3 filmes do Coppola são sofríveis, caramba. Um deles até fui ver ao cinema, já não me lembro como é que se chama, o que... Deixa-me lá procurar aqui no... No Letterboxd. Alguma coisa do Youth, sim, é pá, terrível, terrível. O Tim Roth, fiz isso ao cinema, caramba. Estes últimos... Youth Without Youth era esse. Justamente terrível, e pelo que li também, acho que saiu um qualquer também há pouco tempo, deixa-me lá abrir aqui a carreira do gajo. Também não foi muito famoso. Mas agora não sei de quais. Epá, eu tenho tudo o que é coisas recentes dele, não sei se tenho alguma coisa. Ah, Newest First. E o Tetris, um é tipo, o Tetris, é isso, Tetris, e o Asir é também dizem que também era muito, muito complicado. Tetris. Mas não sei, não vi. Esse não. Também não vi nada. Sim, mas vi é um realizador que a gente vai ter sempre que descobrir, não é? E é daqueles 3 horas ou não? Alguém já foi ver isso? Sim. Megalópolis. Deve ter. Não, são 2 horas e pouco. 2 horas, 130, 120, sim. É sério? Com esse nome? Sim, sim. É o Mediumlópolis, afinal. Exato. Outro filme do ano passado, muito bom, que também tem um filme dentro do filme, é o Close Your Eyes, do Vittorio Arice. Não sei se vocês viram. Close Your Eyes. É Errar los Ojos, que é sobre um ator que fez um filme e que desapareceu, e aquilo é, acho que é tipo 20 anos depois, e tem pistas sobre o que é que lhe aconteceu, e é muito interessante, porque o filme começa com esse filme que depois nunca acabou, porque ele, entretanto, esse ator desapareceu, nunca mais ninguém soube nada dele, e começa com um bocado desse filme, e depois vai cruzando um bocado a história desse filme com esta procura por essa pessoa. Pá, é um filme muito, muito bom. Deste Vittorio Arice, que também já não fazia nada, se eu não estou enganado, há décadas. Na watchlist, não fazia mais pequena ideia que isto existia. Sim. Este gajo é o que fez o Spirit of the Beehive, né? O Espírito da Colmeia. Exatamente, sim. É, eu nunca tinha visto nada dele. Só vi este. Fez o El Sur e o Espírito da Colmeia, sim. Este gajo é um cidadão sénior. É? É. Tem que ser esse filme. Não é propriamente um jovem promissor. É muito antigo. Acho que é 73, o Espírito da Colmeia. Sim. Sim, ele já não fazia desde os anos 80, acho eu. Muito bem, não fazia ideia que isto existia. Já vou pôr aqui na lista para o São Joaquim. Sim, foi do ano passado. E outros filmes, não nos podemos esquecer do Anguish, não é? O nosso querido Anguish também. Este não é o melhor exemplo de um filme dentro do exatamente. Filme. E mais... Ah, mas depois, no esquema desse, tens também o Popcorn, que são, mas isso não é fazer filmes, são gajos que vêm 3 filmes seguidos dentro de um cinema e têm uma matança, não é? Porque depois aquilo é uma sessão de cinema daquelas tipo 4DX e as pessoas confundem o sangue a jorrar, os gritos, pedaços de pernas a cair com efeitos especiais para enhancement. Também temos outro nome do filme Club de Filmes, que era o Last Matiné, não é? Também era... Dentro do cinema, com outro filme. Aquele argentino que nós vimos na última matiné. E o Tarantino também gosta de gosta destas brincadeiras, né? Fez isso com Nos Bastardos, que era aquele filme que o Hitler ia ver a final. E tem o Once Upon a Time in Hollywood, que é todo ele também baseado numa história verídica, não é? Da morte da namorada, ou da mulher, ou não sei o que ela era na altura, ou do Polanski. Acho que era mulher mesmo, não era só namorada, era. E tem. Sim, se era namorada. E que também é um filme. Era mulher. Não, e tem aquela cowboyada do DiCaprio, não é? Que ele está a filmar sim, também. Sim, sim, sim. É o não Fred Dalton ou qualquer coisa do género, não é? Não arranja mais nada, não é? E tem o Bruce Lee, não é? O Bruce Lee apanha no fininho. Umas patadas bem assentes do Brad Pitt. A filha do gajo ficou bichada, não é? O meu pai é o Bruce Lee, caralho. Hoje acho que deu polémica com essa cena. E mais? Epá, por exemplo, há um filme que é inteiramente isto que eu gosto muito, que é um filme muito estético dos irmãos Coen, que é o El Caesar. Já viste? Ah, nunca vi este. Todo nunca... ele é uma caminhada nos estúdios de Hollywood dos anos 50 ou 60, de um produtor a tentar salvar um filme, uma produção dele. Epá, e depois é aqueles... Aquilo é uma... O filme é tipo uma alucinação, tipo Fellini, com montes de cenas... O interesse do filme é mais gráfico do que propriamente narrativo, mais danças e pronto, é um filme desse género. Aí é o gajo durante o filme todo a tentar salvar o filme, tentar que o filme seja mesmo acabado, mas aquilo é uma viagem àquele cinema daquela época, não é? Dos estúdios, daquele poderio que se calhar foi o topo de poder. Estás a falar de filmes, desculpa, Pedro, que eu não apanhei o matiné? El Caesar, dos irmãos Coen. Ah, que foi um filme que passou também já numa fase mais decadente em termos de popularidade, não de qualidade, dos irmãos Coen, e as pessoas acabaram por não o ver. Pá, mas tens aqui o Josh Brolin a fazer de um gajo que quer levar aquilo ao fim, quer levar o filme a bom porto, com o dinheiro a acabar, com resistências criativas. Ah, mas está muito fixe. Gosto e muito temos o Last Action Hero, né? Do Schwarzenegger, não deixamos esquecer. Também é tudo ele. Já se tem... É o Slater, não é? Né? É o Slater. O 4, que matam a mulher e o filho, e o gajo fica muito triste. Depois descobre que aqui vão uns gajos que escreveram. A desgraça eu acho dele. Que há... Estava aqui a falar do Martin, eu nunca vi, mas também tenho ideia que é algo assim do género, com o John Goodman, mas nunca vi, não sei. Ah, do Jordan. Os gajos vão fazer. É um filme Mantis, não sei, né? Nunca o Manta, vi. Nunca coisa vi este assim, matinê. Que os gajos vão. Nunca vi. É fixe. O gajo faz filmes, é um gajo que faz cinema, um produtor. E o filme é o gajo a projetar o filme num pequeno cinema e depois aquilo corre tudo muito mal. Pá, mas é um filme fixe. É daquelas. Estás a ver aqueles filmes dos anos 80 do John Dante, daquele tipo de realizadores com os grandes estúdios, grandes construções, coisas que caem mesmo, efeitos especiais de carros mesmo a bater uns contra os outros às dezenas, cidades feitas de propósito para passar o filme, estás a ver? É mesmo esse espírito dessa Hollywood do tempo do um exemplo para mim mais parecido com esse tipo de produção é o Regresso ao Futuro, por exemplo. Ok. Aquela escala de que era tudo feito por carpinteiros. É fixe. Recentemente temos o X, né? O Camille Gott, também é que eles iam filmar uma pornada. Sim, aquela pornada lá, sim. Um exemplo, sim. Tinha nome? O filme... Eu não sei se tinha nome. Devia ter, sim. Devia ter. Ah, depois tens o Tropic Thunder, tem um montão, né? cada ator o Tom é uma Cruise saga. Como produtor. E aí entras no campo dos filmes falsos, não é? Não é? Pois. Porque o próprio Tropic Thunder tem aquela série de trailers, não é? Ah, sim, mas isso também tens o... Como é que se chama aquele? O Grindhouse, não é? O Grindhouse. Death Proof, né? Esses todos. Que depois... Sim. Que depois... Acaba por... acabaram por todos se materializar na vida real. A Shotgun. Também. É, e este agora... O último foi este agora do Eli Roth, não é? Do Thanksgiving. Ah, este foi tão bom. Esse filme é fixe. Pai, não estava nada preparado para gostar desse filme. Mas é do Eli Roth? Nada. Não sabia. É. A primeira cena é a melhor cena de sempre. Só que é hiper violenta, assim, mesmo à base. Mas é auto, como aquela, se costuma dizer, é autoconsciente. Aquela, aquela falta de subtileza. Ah, completamente, sim. O Eli Roth faz isso bem, ser bruto. Não tem sensibilidade nenhuma. É como se as mãos dele fossem dois cascos de cavalo a realizar. Mas ali fica muito boa. É, não, não, ele tem filmes que são uma merda, não é? Por causa de ser assim. Mas neste é aquele filme lá com a mulher dele, que é aquela do Knock Knock, que é lá na Amazónia. Ah, que é que ajuda a dar-lhe uma caganeira. Que é isso? E tem que mandar uma cagada à frente dos outros. Um canibagem. E à frente da câmara. Isso é péssimo, pá. É mau. E esse filme teve um... foi precedido por muita antecipação, lembras? Super hype, super hype. Toda a gente queria ver aquela merda. Quando mais, aquilo veio. Mais chocante, não sei do que, não era? A gaja toda borrada e os gajos comeram no mesmo, não é? Então, só lavar. Até tipo quando cai no chão, estás com um risol e eu caio no chão, só tirar os pelos do gato. E o gajo agora vai fazer uma adaptação qualquer de um jogo e que não está nada com o bom aspecto. Mas pronto, mas já vai fazer o Thanksgiving 2. Esse gajo é um bocado. O Thanksgiving tem potencial para ser uma saga de 10 filmes, não é? Claro, é o que a gente quer. Esse Eli Roth faz-me lembrar, em termos de sensibilidade, de muita gente nenhum, aquele gajo, o Zack Snyder, não é? Também é mais ou menos do mesmo tipo, que faz aquelas merdas todas em câmera lenta. Mas o Zack Snyder está mesmo out of control, não é? Alguém tem que fazer um mata-leão ao Zack Snyder, meu. Ele está out of control e é fácil estar em autocontrol porque as pessoas são, não é? Acabam por ser, olhar apenas para elas. Agora, quem é que lhe dá dinheiro? Não é? Alguém está a lhe dar dinheiro para fazer aquela merda, não é? Sim, uma coisa é o câmera, né? Faz os avatares, mas tem guito e tem feito dinheiro e tem sucesso. Uma coisa é eu chegar lá com uma ideia muito estúpida e dizer, pá, olha, passa daqui para fora. Mas ele diz que o Rebel Moon foi o filme mais visto, sei lá do quê, contabilizou lá o cadernito dele, contabilizou, diz que aquilo bué da gente viu. Pronto, eu acho que sim, porque vão fazer mais 4. E quando vocês falaram do Rebel Moon, eu pensei que era uma daquelas séries da Guerra das Estrelas, juro-vos, que sai na Disney mais. Não, é do Zack Snyder. Não, tem as primeiras... Pá, mas temos que dar uma palmatória, que é uma história original. Agora, pá, é complicado. Uma história original do ponto de vista que não faz parte de nenhuma saga. Sim, sim, sim. É uma história igual às outras todas. Sim, pá, pronto, é original nesse sentido. Histórias não originais é arranjamos nada, nós aqui todos os dias. É. Além do outro dia, pus lá uma no chat, roubaram a ideia ao Pedro, já não sei qual era. Um filme qualquer. Qual? Qual é que era? Era um cartaz da malta que não conseguiu parar de bater palmas no final do cinema. Não é? Isto é todo roubado aqui. Mas olha, se só houvesse um gajo com dinheiro e poder dar o livro deste podcast, já tínhamos feito 15, 20 filmes do primeiro lugar do Netflix, que vinha sempre aquela notícia a dizer: o Carlinhozão de Bárbara, o Grande Padroeiro, é o Bacalhau em Março, é o filme mais visto do Netflix. Netflix não revela os números porque, pronto, faz parte do modelo de negócio, mas é confiem que desta vez, mais uma vez, todas as semanas é um, este é o filme mais visto do Netflix. Nós já andámos aqui a falar de filmes de paddle, ainda o paddle não era uma moda, não é? Portanto, nós chegámos lá antes do tempo. Ainda o Miguel não jogava paddle. Nós chegámos muito à frente. Foi 5 anos antes do Miguel jogar paddle. É verdade. Tenho saudades de jogar à esquerda, Miguel, só pelo que precisava. Mas devias gajo, que era que um gajo alto. Eu também. É, os gajos alto. Batem bem. Tu bates bem, amiga. Não sabes nada, amigo. Tu não me das aulas, Carlão. Foi farto de pedir. O Pedro não quer jogar comigo. E contigo nem com ninguém. Eu gosto tanto. É tanto um bruto. Fazer exercício físico sozinho. Andar sozinho. Sentir que há um gajo a dizer que eu estou muito rápido, há um gajo a dizer que eu estou muito lento, há um gajo a dizer, contar-me histórias. Mas nós que eu não quero saber para nós três e a Mónica, a gente vai fazer duas duplas e vamos gravar esse jogo. E pardon. Acho que é obrigatório. Ah, pá, eu acho que bem, sim. Deixa-me só dizer, lembrei-me aqui de outro filme também, que tem um filme lá dentro que é um que eu gosto muito, e tu também, Miguel, acho que o Pedro deve ser um daqueles que não gosta, que o Pedro não tem coração, que é o Notting Hill. Tem aquele filme de espaço com a Julia Roberts, que ele. Exatamente, ele até vai lá encostar com pessoas para falar de cavalos. Esse Notting Hill é uma gaja que anda perdida na buraca de Londres e entra na casa de um gajo qualquer Não tens crença. Uma gaja de matriz é a melhor comédia romântica de sempre. Por longe. Aí vou ter que subscrever. Pois, o outro não é uma comédia romântica. Qual o Doce Novembro? E mais, o que é que temos mais aqui? Deixa-me lá ver se, se me lembro de mais algum aqui procurando no Google. Às vezes vocês nunca fizeram uma lista de Letterboxd que é filmes que eu nunca fazia atenção de ver, mas os nogas de uma maneira convenceram. Essa lista não, é o Nalgas Simples, todos que não fui eu escolher. É, que exagerados. Mais o Doce Novembro. O Doce Novembro. Mas eu nunca vi. Nunca viste o Doce Novembro? Não, eu nunca vi. Até eu vi. Não, o Pedro viu isto, chegou. Como é que o Pedro viu isto? Só está a falar nisso, está aqui já com a lágrima no canto. Tens que ver, amigo. Nunca vi. Keanu Reeves e a Furiosa. Qual é a dúvida? A Furiosa original, não é? Vi no hotel um bocadinho, estavam lá a fazer uma corrida de barquitos lá no mar. Isso é meio, já para perto do fim. Tens lá uma corrida de barquitos, de barquitos. Em termos culinários, imagino um pastel de Tentugal, mas cheio de serradura. É mais ou menos o sabor. Até que deixe no Letterboxd, só 12 de novembro, Eu devo ter dado 3 estrelas. Quando começar a escrever no computador, vai aparecer 12 de novembro, cinema notebook. É o aeroporto favorito dele. Não, tu já tiraste, eu já guardei isso. Tenho essa merda impressa e colada na minha sala. O único filme tinha 6 estrelas no meu blog. Eu não dei nota. Tenho vergonha. A sério? Eu era aqui um filme. Tive para fazer um poema, mas depois acabei por não. Olha, há um filmezinho agora no cinema. Fui ver por acaso há 2 dias atrás que é o Fall Guy, que também é sobre um filme, que é o Metal Storm, mas viu? Mas ainda não vi. Apesar de ter já aqui em casa todo o material necessário para tal. Também não precisava, mas fugir. Fui com a minha filha, que fui ver esse e não o Mad Max. E ela gostou? Ela gostou imenso. Eu achei mais ou menos. Não acho muita piada ao Ken, ao Ryan Gosling. Mas... Não vi a Barbie ainda. Mas não sou grande fã do Ryan Gosling. E achei que um filme que é sobre duplos, como é o Fall Guy, é um filme sobre os duplos, quase de homenagem aos duplos, e tenho a certeza que houve muita cena feita com duplos, mas é um filme que pareceu-me sempre ser muito falso, muito plástico, muito CGI, se calhar até não é, mas era tão limpinho, as cenas dos helicópteros e etc, que eu acho que não havia feito uma coisa mais bruta. Mas dizem que é assim, que tem um aspecto até relativamente... Não, achei. Por exemplo, isso no Mad Max em 2015, achei que era um filme que tu sentias o pó, sentias aquilo tudo, e neste achei que foi, não é? Achei que este ia ser uma coisa parecida, por ser uma homenagem a todos, a toda uma classe, né? Aos duplos, e achei, muitas cenas que achei fabricadas demais. Não senti aquela autenticidade, mas pronto, não sei, também não fui pesquisar, portanto, se calhar até foi bem feito e foi só a sensação. Mas é um filme que se encaixa aqui nos filmes entre filmes também. Pois eu queria falar desse, mas como não vi, não posso. E o aquele do Nalgas também, com a Aubrey Plaza, Black Bear. Sim, também é, não é? Esse é estilo Mulholland Drive. Gostei muito do Black Bear. Pois, é... Ou seja, onde o filme está lá, mas não é assumido, não é? Sabes que estão a fazer um filme, ele aparece como parte da narrativa, como no Mulholland. Mas muito melhor que o Mulholland. Mas está mal, também depois não está bem explicado, não é? Cai naquela cena do... A história do filme são os amigos que fazemos ao longo da viagem. E por acaso, na altura gostei, já não lembro que era um bocado complexo, mas lembro que gostei das teorias todas. Que o primeiro é o filme, né? E depois há um corte qualquer e é o início. Quem faz o filme, apesar das personagens serem os atores serem os mesmos, não é? e tu percebes que a parte inicial é o que acontece a partir da parte final, não é? Sim, e o que liga é o urso, não é? Sim, se fores ver o início, outra vez, quando acabares, se calhar faz muito mais sentido. Uhum. Sim. Ah, e há aquele filme do Schwarzenegger de Natal, como é que é? O Turbo Man, agora não me lembro do nome do filme. Ah, mas é o... Jingle All The Way, exatamente. Jingle All The Way. Também tem a ideia que aparece lá o Turbo Man no filme, não é? Ou é só o boneco? Já não me lembro. Aqui, o Turbo Man, acho que aquilo era uma série infantil, não é? Sim, e eles vendem os bonecos. E não, ele depois vendeu os bonecos e ele no fim mascara-se mesmo de Turbo Man. Pois o mal diz, tá, Turbo Man. O mal que é aquele gajo também... Que é no Carnaval, não é? No Carnaval da... Opa, o mal é um ator também clássico, nunca mais apareceu. Se calhar já morreu e eu estou para aqui a dizer. Deixa a ver. É o senhor... É o Tesouro de Natal, exatamente, em português. O quê? O Jingle All The Way? É o Tesouro de Natal, sim. Tesouro de Natal, olha. Há quantos anos tinhas quando descobriste que o Jingle All The Way se chamava Tesouro de Natal? Ah, é exato, o ator é o Sinbad. Yeah. Ah, é o gajo que dizia que nunca existiu, não é? Tinha aqui? Esse Sinbad está ligado aí a uma cena do... daquela cena de Mandela, como é que se chama? O Efeito Mandela. O Efeito Mandela, que as pessoas juram a pé juntos que o gajo fez um filme qualquer que nunca existiu. Ah, é? Sim. Eu acho que nós falámos disso quando foi aquele filme dos Jackie O'Neill, sabes? Como é que se chama? Ah, e o Kazam. E o Steel. Sim. Sim, sim. E o gajo faz um filme qualquer. As pessoas falam de um filme qualquer que o gajo nunca fez. Agora não me lembro bem das envolvências dessa história. Mas procurem que encontram. Achei cá ver o que é que se faz. Mas isso parece uma boa história. Acho que era o Shazam, não é? Shazam. Acho que era um Shazam original. Shazam ou Kazam? Acho que era Kazam. Esse era o Kazam, não é? É assim. Mais filmes. Já, dentro não de sei filmes. Mais. Já escutei. Olha, Rosa Púrpura do Cairo, não é? Havia há pouco tempo. Vi há pouco tempo. Allen, o filme é giro, mas não... Então me fez clique, mas achei piada. Nunca vi esse. Não, não são filmes maiores que a própria vida, são histórias engraçadas. Tens o Ed Wood, não é? Que nunca vi está o a Ed fazer Wood. Um filme, que é o... Nunca. Uma daquelas não. Falhas que eu tenho. Também nunca vi. Isso é capaz de ser o melhor. Isso é imperdoável. É o gajo Ed Wood está a fazer aquele filme Plan 9 from Outer Também Space, não. Vocês já viram? Esse já vi. É o gajo a fazer, é com aquela vampirela, é com aquele gajo que é tipo Frankenstein, sabes? O ator que fazia o, como é que ele se chama? O Drácula e Frankenstein. É o gajo que faz isso, pronto, são os gajos às voltas a roubar o polvo, a roubam o polvo para fazer aquela cena do polvo a ser atacado. Já lembras-te no Plan 9 from Outer Space há um polvo gigante que ataca a gaja. Sim. E ela é que tem que mexer os braços para dar ideia que o polvo está-se a mexer. E tem essa cena deles a roubarem o polvo. Epá, pronto, e depois tens, por exemplo, o Adaptation, que todo ele é um escritor, né? A escrever um filme, a acontecer um filme. Está é? Na mais minha vez. Watchlist há 20 aqui anos, o Adaptation, o Nicolas Cage, nunca vi. É, pá, isso é incrível. Isso é ótimo. Esse filme é ótimo mesmo. Tens aqui um que é o Filho do Rainbow, já viram? Já vi. Son of Rainbow. Vi. Nunca vi. É bom? Já. Eu pensava que fosse... É uma comédia inglesa, sim. Não é daquelas comédias de classe média. Uhum. Pensava que fosse uma coisa mais robusta não, em termos de violência e para isso. Família, sim. Não, é um filme sério. Bonito. Pois já pôr no watchlist. É. E depois tens o, sei lá, Fellini. É. Fellini tem 8,5, basicamente é uma homenagem aos seus próprios filmes, não é? Que é a quantidade de filmes que ele fez até aquela altura, 8,5. Que é tudo dentro de cenas de filmes, em que estás dentro e fora do filme, ou por exemplo também o, como é que se chama? O Dolce Vita, que vai de quadro em quadro, e cada quadro É uma coisa tão brutalmente encenada, não é? Que às vezes até vejo as câmaras e pá, é também assim uma mistura de quadros. Não sabes se aquilo é realidade, se é filmes, até porque o gajo é agente, não é? É jornalista. Nunca sabes bem se estás num filme, se não. Ao longo do filme. Pá, não sei. Não sei o que vos diga mais. Zack and Mini Make a Porn. O título... Ah, isso é do Kevin Smith, não é? Sim. Nunca vi. Ouvi e se calhar não gostaste, não achei de piada. Ah, pois não, é daqueles que ele faz já. Ideia das 3 e meia às 7. Não me lembro. Mas acho por que... exemplo, tens o... Também tens o Sex Tape, não é? Da Cameron Diaz. Foi um desses dois filmes. Foi um desses dois filmes. Não sei qual deles foi. Já não me... E o gajo tem que andar a dar porrada nos putos para lhe roubar os iPads. Ele oferece um iPad a cada membro da família. E aquilo sincroniza com a nuvem e vai por nada da Cameron Diaz ao lado com ele. Com o outro gajo do Forgetting Sarah Marshall. E ao I Met Your Mother, assim. Yeah, exatamente. Que não tem jeito nenhum, não é? Esse gajo faz sempre aquele papel do ao I Met Your Mother. Sim. Sim, aquele matacão desajeitado com muito coração. Esse gajo também desapareceu. Ah, então, já deve estar a viver dos rendimentos, não é? Aquele filme do Freddy Krueger também, lembram-se que é o mais meta, também é... É o Real Nightmare, não é? New Nightmare. New Nightmare, sim. Não. Foi o 6 ou o 7. Ou mais. É o último antes do Freddy vs. Jason, não é? Eu acho que é o 9. É o filme que deu origem ao Scream. Não é? Porque mostrou, ou seja, aquela filosofia... É um proto-scream. Sim. Quando o Scream estreou, todos nós, não é? Todos nós que usamos o fato e gravata do cinema, sabíamos que aquilo estava a beber de uma experiência que ele já vinha a desenvolver há alguns anos. Em vez de dizer, ah, que original, como é que ele se lembrou disto? Só me estou a lembrar daquele filme... que é o filme mais pornográfico de sempre, pá. Aquele com a Jodie Foster. Ah, e o Meteorito, caramba, como é que se chama? Oh, não. O Contacto, né? Sabes que é o filme mais pornográfico de sempre, né? Sim. Fuderam-se todos. Então. O quê? Não fuderam nada. Mas isso não faz sentido. A máquina é que se estragou. Deve estar a falar do... É o Dia Depois da Manhã. É aquele que saiu com a Armageddon, no filme Gêmeo do Armageddon, qual é? É o Dia Depois da Manhã. Em 2012. Não, é aquele, não, é o Impacto Profundo. É que o Jodie Foster é o outro, sim. Não, é com uma gaja que era considerada a nova Jodie Foster, que é aquela mesmo ano, né? Era a esposa do Mulder, não é? Não, não é a Teleone, é outra pita que depois entra no filme do Kubrick, com o Tom Cruise, no Eyes Wide Shut. Opa, uma Lily qualquer coisa, vocês sabem quem é? Knesses. Lily Knesses. Não, é, espera aí, Fanny, que vocês obrigam-me a usar as mãos, sem ser para pegar na gaita. Opa, como é que se chama Impacto Profundo? Deep Impact, não é? Deep Impact, sim. É... Julian Davis. Não, era uma bacana que toda a gente dizia que ia ser the next big thing, mas... Nicole Kidman. Lily Sobieski. Foda-se, que tem nada tão rebuscada. Que era aquela miudita que andava com ele de moto? Não. É essa? De moto? Não, é a miudita aquele que tenta, que é prostituta no filme, não é? Espera, eu estou a falar dos... Isto é melhor de 6. Espera, eu estou a falar dos profissional do sexo. Eu estou a falar em dois filmes ao mesmo tempo, percebes? É o filme dentro do filme, não é? A minha mente permite. Estou a falar do Eyes Wide Shut e do Impacto Profundo. Ah, ok. O Impacto Profundo, senhoras e senhores, não tem prostitutas. Ela anda de moto com a namorada do Frodo. O Frodo anda lá sempre. O Frodo é um gajo que já conhece a floresta. Então, anda lá de moto e vem a onda. Leva até a Leone, que está lá abraçada ao pai. Pega na moto e assim morre 3 segundos mais tarde. E ele a Serra da Cabreira e safa-se. Pois, é o Morgan Freeman, está tudo, isto ficou tudo fedido, mas vamos tentar reconstruir. We're going to rebuild. Pronto, isto está feito. Uma nova, secta, uma nova rubrica que é filmes e trilhas de Miguel Ferreira. Sabes que eu vi agora recentemente, vi 2012 e o Dia Depois da Manhã. Epá, e o Dia Depois da Manhã é uma desilusão, porque aquilo não tem nada. Tu, quando pensas na tua cabeça nesse filme, vejo um festival de efeitos especiais, coisas a ser destruídas, e só tem, na verdade, uma cena de Nova Iorque a ser atacada pela. Opa, mas é muito melhor que o 2012. 2012 é. Não é bem é 2012. O conceito é o mesmo, mas 2012 é mais filme de ação, e os gajos a escapar e a fugir e o. É, e tem aquela cena tipo do ex-marido e depois aquele desgraçado que anda com a mulher morre sempre. E toda a gente consegue chegar à China. Não, e aquela parte cena mais de jogar no avião China, no final, o avião de desviar-se de tudo e mais alguma coisa. Também, porque... E vão lá para umas arcas, não é? Okay. Não, pior que tudo é que antes de chegarem ao avião já vai numa daquelas relotes, sempre 120 km/h, e o mundo ia sempre a cair atrás deles. E a pista, a pista do aeroporto também vai-se destruindo aos bocadinhos atrás. E depois, quando o gajo chega ao avião, para, não é? Que é para os gajos terem tempo de saírem do carro, não é? E ainda chegarem ao avião. Entram ao avião, arrancam com o avião, começa outra vez o mundo a cair. Isso é mesmo a Emmerich, não é? Já no Independence Day também, o avião também é lambido ali por aquela destruição toda. O Air Force One. Vão para umas arcas, não é? Que é suposto terem arcas que vai salvar as pessoas. E pronto. E depois, mas o dia depois da manhã, nisso é muito mais fixe, porque é a relação pai-filho, não é? É o pai que pega numa 4L, não é? E depois tem com o filho em Nova Iorque, contam 300 graus negativos, mas e a vai buscar o Donnie Darko, que está lá com a outra chavala. É, que é o único gajo que safa, porque é esperto. Os outros 9 milhões de habitantes de Nova Iorque são burros e morrem. Na biblioteca. Eles escondem-se na biblioteca. E depois eles querem sair. E o puto diz, não saiam porque está frio e o frio pode vos matar. Eles saem. É? E fica só porque, dizer. Porque o pai ligou-lhe. Sim, o pai ligou-lhe. Só que ninguém acreditou, está um puto. Um puto que vai ao cinema e vê um coelho assassino ao lado dele. Este puto não é de confiança. Este puto está todo queimado, cara. Que anda aí a filmar, vai ser cameraman do CMTV. Quando for mais velho. E vai fazer um remake do Rodolfo que vamos prometer isso nunca mais falar sobre ele. Vai ser inteiramente esculpido em madeira para fazer o Rodolfo. Que miséria esse remake, caramba. Miserável. Epa, foda-se. Dalton! Não viste? Tens que ver. Não, porque eu vi o livro já vai chorar. Não, é tipo, é o pior filme que eu vi este ano. Ainda vi o original na mesma semana, caramba. Tempo que eu dou fazer comparação. Também eu. O original tem aquele charme batalhado dos anos 80, não é? E a tipa era espetacular. Mas fixe, o original aquela... tem pinta. A loiraça do original claro. Era qualquer coisa do outro mundo. Aquele plano dela de costas. Opa, e era um gajo com alguma espessura, isso. Não é? Um gajo de filosofia, está bem que era ridículo. Mas o gajo mas era tinha aquela ridículo cena, com não é? Swag, muito caramba, tinha ali uma coisa gira. É isso, a swag. Eu era licenciado em filosofia, não era? Era. E este é o campeão de nada, MMA, tá. Lá, como é que se chama? É uma academia, mano. Ah, ok. É tipo a licenciatura de filosofia. Exato. Dos anos 2024. Pai, é terrível. Muito é mesmo. E até eu gosto. Pois está lá o Joaquim da Almeida, que o Joaquim é o Paulo Grande. Está terrível, e eu gosto muito da Daniela Melchior, mas caramba, foi muito mauzinho. Até tá o sotaque é terrívelzinho. Tá. Está complicado. Já vou falar, não é? Epá, e as cenas de porrada foram feitas tipo por... É tudo CGI, não é? Utilizam uma técnica qualquer em que eles lutam contra um fundo verde. E a câmara sempre perto da cara. É horrível. Qual é o problema de apanhar umas bufatadas no focinho à frente de uma câmera? É horrível. Tudo original sentias isso. O original sentias que havia... Epá, não havia pancadaria, mas sentias os chocos, né? Sentias, e agora não, tu percebes que aquilo é tudo... Epá, é especial. E sentias que estavas sentia que estavas dentro de um espaço, não é? E que aquilo estava a acontecer todo mundo. Eu estou a falar, mas não vi isto. E no original tinha a cena do vilão ser um velhote, não é? O gajo que tinha muito papel, tinha aquela coisa toda. Sim. Controlava a cidade toda, não é? Metia realmente algum nojo, algum ódio ao gajo. Este não, isto é tudo a malta do que são muito maus, muito fortes, com ganda pinta, putos novos com o iate, etc. Quer dizer, não tem piada, não tem profundidade nenhuma, não tem nada. O filme mesmo malzinho, não sei. Take it outside. Take it outside. Epá, muito descaracterizado mesmo. Ah, mas isto, mas aquela ambiência toda do bar, não é? E das regras. Nem era só a porrada, aquelas cenas que estava aquele... A guitarrista cego, sim. Toca com a guitarra em cima das pernas. Corre, o gajo a cantar, todo contente, e gesto de que toda a porrada, sempre tudo a matar. E o gajo sempre a cantar como se não tivesse acontecido nada. Não, e aquilo tinhas várias etapas até o gajo conseguir, de facto, criar ali um ambiente porreiro no bar. E ele ia despedir logo montes de malta, ia estabelecendo regras. Ali não, ali é tudo super atabalhoado, mal escrito. É pá, horrível. Vai? Mas vai ter sequela, pronto. Ai, eu não sabia disso, meu Deus. Acho a trilogia. Já não consigo. Esquece. Já. Pensava que sabias. Sabes o que significa? Que não lês o nosso chat. Não li nada, calhar. Confesso. Sim, a gente deve ter mandado lá umas caralhadas aí. Uma ou duas semanas que li zero do que passou por ali. Podem ter falado mal de mim a contar. Olha que bonito, não é? Montes de cenas importantes, de certeza. Com a data de estreia do Twister. E outra informação este do Lemito zero. Este ano. Estás a ver, não lê mesmo nada. Estamos já outra coisa por esperar que não o Twisters este ano. Twisters há de ser, que é um remake. É sequela. Não é remake. Mas que tem todo o aspecto de ser remake, não é? É uma requela. Mas, porque agora eles querem mandar lá aquelas bolitas, não é para estudar, é para destruir os tornados. Por isso é totalmente diferente. É a mesma máquina, não é? É a mesma merda, o mesmo caminhão. Eu acho que é o mesmo que é a Dorothy também, sim. Mas eu aquilo deve ser tipo a filha dela, se calhar não. E também há uns maus com os caminhões pretos, há uns bons com os caminhões todos fodidos, com um malucão que toca e traga Van Allen quando vai andar. Não, é? Não, o bom é aquele gajo da comédia da Sydney Sweeney. Qual é que me diz? Ah, é aquele que parece que é até igual aos outros todos, né? Jeitosos. Esse gajo é fixe. Como é que ele se chama? É o Glenn Powell, já. Não faço ideia quem seja. Não sei. Sabes, é um ouro. Está muito agora na moda. Esse e o Xalala são agora os meninos bonitos. Pá, mas estou muito ansioso por este Twisters. Eu os Twisters também quero ver. Não, tem que ser logo, isto tem que ser logo de emergência. É como a Furiosa. Furiosa deixamos passar e agora pronto, não é?